comando direita, pega o Rio Arbor. 026, eu transpondo em 198 ao controle, trip 5219. Cotejamento correto, chame para funcionamento, trip 5219. Cinco aos 35, direito 209. 567 para o táxi, 084 a bordo, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Trip 35, correção, TAM 3567, autorizado para o ponto de espera na pista 10, via Indian Alpha. No ponto de espera, chame torre 118.95. Ajuste 1010. Cliente autorizado via Índia Alfa no ponto de espera da 10118.95.00.03567. Alô, Salvador, boa tarde. Número 645, livrou. Número 645, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte ingresso para Juliette. Xené 6210, após ingresso do TAM na Taxiway Índia, autorizado táxi para o pátio 1 no portão 03. Um pouquinho prosseguindo para o pátio 1 no portão 03, está sentindo a movimentação do TAM na Taxiway Índia, 2-3. Autorizado, alinhar em decolar pista no 0, 3567, 110 graus, 1 a 2 graus. O próximo é Juliette. Gol 1645, autorizado ingresso na Juliette, segue o Xané, portão 04. Sim, o Xané para o 4, o nome é Batista de Juliette. Planamento trip 5415. Trip 5415, em coordenação com solo e chama para o táxi. Trip 5415. Trip 5464, confirme o pátio. 3, posição 05464. Salvador Ground, Azul 4206, push back and start up, position number 8. Azul 4206, coordination with ground staff, report to taxi. Okay, we are cleared for pushback and startup. We'll call it back ready for taxi. 04206. With coordination with ground staff. Roger. Trip 5464, pronto, cópia. Trip 5464, autorizado Maceió, via Golf 677, decola da 10, com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5022, controle 119.8. Responder. 5022. Autorizado 190 para Maceió, decola da 10, pela esquerda porta, Puca Caju. Golf 677, 119. 19 no controle, 5022 e transponder, 5464. Tribo 5464, cotejamento correto e chame para acionamento push. Pará. Salvador, voo no 869, autorização Brasília, está com a uniforme. Meu 1869, aguarde para cópia. Aguardando 869. Sotaxi, o trip 5415 com 52 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Trip 5415, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, torre em 118.95, ajuste 10.10. Firma ativo Pátio Índia, torre 118.95, trip 5415. Informe baixar travado. Paulo, já teria autorização do 869? Confirme. Autorização do 869 já teria? Um minuto para a cópia, vou no 869. Tem. Os triplos. Nós está pronto, pode efetuar o pushback e copiar durante o táxi. Gol 1869, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, com curva pela direita, saída Arbor, transição Elefa. Interceptamos Zulu 17. Aciona 5011 no controle 119.8. 169, está autorizado Brasília 360. Vianter Zulu 17. Saída Arbor, transição Elefa. Escola da 10, curva na direita. 5011 no transponder. 198 é o controle. Gol no 869. Cotejamento correto, chama para acionamento e push. Gol no 869. Pronto para acionar o 869. Oceanair 1143, pouso autorizado cabeceira 10, vento 110 graus, 12 nós. Azul, 4206, approve taxi to holding point runway 10, via India Alpha. On the holding point, contact tower 118 decimal 95, KNH 1010. Altimeter setting 1010. Okay, 0-0-0-4-2-0. Aguarde por gentileza, gol 1869. Perdão. Salvador, boa tarde, Xanega 201 para o Copa Menino 380, com informação uniforme para o Galeão. Informação confere, aguarde para a Copa Xanega 6201. Vai tentar a Copa 6201. Artigo 464, apenas confirmando o perfil da saída será Pucajamo Caju e a frequência do controle 1198. Só confirmando, na hora do cotejamento ficou aqui a dúvida, a gente só está confirmando o perfil da saída Pucajamo Caju e a frequência do controle 1198. Faça por Jamo antes de Caju. Bate o 3, inicia, reportando para o táxi, o 5464 da Trip, hein? Obrigado, camarada, 4464. 1869, coordena com a equipe de solo, após a passagem do Embraer das duas, sua cauda, inicia no 02, reportando o táxi. Mais um. Boa noite. Solo, também 6143. Xené 6143, táxi de Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Alfa, reportando o Juliette. O Xené 6201, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6201, na sua escuta. O Xené 6201, autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decola 1-0, primeira curva direita, perdida a saída da Euleda, após Leda, voo direto, posição Bridge, onde intercepta a rota, pois o 1-0 até a posição SMAP, após e a rota do plano de voo. 5007 é o transponder, o controle em 1-9-8, Oxené 6201. 360 nível para o Galeão, decolando a 10, curvando a direita após, né, o Leda Brito, a saída e a outra do 1-0, intercepcionando após, boa até SMAP, de acordo com o plano de boa após isso, 5007 é o transponder, 398, controle em Salvador, 6201. Cotejamento correto, 03 o portão, é após quando pronto, pressionamento pushback. Será quando pronto, 6201. Onda 43, antes da Juliette. Xené 6143, mantém a posição. O portão previsto é o 01, aguardando instruções. Mantém a posição, Xené. 4206, airborne at 50. Contact now Salvador Departure Control, 119 at decimal 8. Paulo Gol 869 para o táxi. Tem 152 a bordo. Alterna Goiânia 0334. Uno 869 via Índia no ponto de espera chama 286, altímetro 1010, bom voo. Índia 186, 1010, obrigado. Trip 5464, táxi em frente, pátio Índia. No ponto de espera chama 286, altímetro 1010, segue Bang da Vagre como número 2. 1010, pátio Índia, 186, 464. Poxa, né, 6143, da passagem ATR da Trip, após Juliette 01 no portão. Juliette 01, atrás do ATR. Confirmando, está autorizado a alinhar e manter. Negativo, autorizado a alinhar e decolar. O vento 110 graus, 10 nós. Linda cola, boa noite, menor. Ali mantém 5464. E mantendo 05464. Uno 869, decola 54, chame controle no 208. 19-8, 1208, chamarei. Desculpa, seu condicional, 119-8, aqui segunda sua frequência. Bom voo. Obrigado. Trip 5464, livre decolagem cabeceira 10, vento, 110 graus, 11 nós. Zero decolagem, 0-0. Solo a 35219, tá no pátio 3, tudo bem? 5219, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. 5219, vai chamar. 5464, decola o 56, assume controle 119.8. Trip 5464, assume controle 119.8. 119.8, 5464. Trip 5219, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera chama torre 118.95. Ajuste 10 10. Você faz ideia para iniciar táxi com espera para chamar torre 18.95, trip 5219. Eco Uniforme Romeo Alfa. Salvador, é o voo 645, sempre da uniforme autorização Vitória. Uno 645, informação em curso é Vitor, aguarde para a cópia. Será que ele está com o DCM? Saída da El, Leda Eudes. Número 45, pronto, cobre. 45, pronto. Número 45, autorizado Vitória, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da El, Leda, Eudes, onde intercepta Peruísque 50, aciona 5042, controle 119.8. Autorizado Vitória, 5360, decoladamente curva à direita, perfil da El, Leda, Eudes, para intercepta Peruísque 50. 0-4-2-3-9-8-5-1-6-4-5. Cotejamento correto, chame para acionamento, puxe gol no 645. Confirmo. Então, 3897, informação em curso é Vitor. Diferença, temperatura, 28 graus. Minuto, cópia. Chené 6201, pronto, cópia. Então, se tiver estacionamento Ocean Air 6201 na posição. Channel 6201, pronto, cópia. 201 já copiou, tá no pronto, no posto de estacionamento. Ciente, coordenação com a equipe de som, chama tá para o táxi, o Channel 6201. 6201. 3897, pronto, cópia. São 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda após bridge, onde intercepta Upzulu 10, aciona 5043, controle 119.8. Autorizado 320 Guarulhos, decola da 10 com curva direita da Euleda bridge, onde intercepta Upzulu 10, após bridge. 2198 é o controle, 043 é o 3897. Contingimento correto, chame para acionamento, puxa, então, 3897. Muro 645, em coordenação com o solo, chame para o táxi. Alô, Ocean Air 6259 com a Tango. Ocean Air 6259, informação em curso, é a Victor, guarda de cópia, por gentileza, Guarulhos. Aguardando. Ah, resolver aquela... aquela discrepância de rotas lá, com o tempo, entre o 16 ou aquela outra que vai para a porta segura. Quem modula? 6259. É, não entendi o questionamento, 6259. A rota estimada para 6259, ela pendulou no meio, a BHZ, né? Afirmo. Ué. Para o táxi, o Channel 6201, no Campo Juno, 33 a bordo. 3 horas e 50, então a minha vai alternar Guarulhos. No Via Índia, no ponto de chama 2, 186, altímetro 10, 10. 10, Índia, 186, 6201. O TAN 3897 é o solo? TAN 3897 na escuta do solo Salvador. Tá 3897 ao solo? Solo, Chanel 6201. Uno, uno, oito, decimal, nove, cinco. Pronto para decolagem? Autorizado a linha decolar, cabeceira. Amador, boa, TAM 3894, livrando. São 3894, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3894. Voo 9645 para o táxi, altera na 3 horas e 42 GAB, 1907. Voo 9645, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Índia, Alfa. No ponto de espera, chame a torre 118.95. Ajuste 1010. Índia, Alfa, ponto de espera 295.010, 9645, batalha. Oxanéia 6259, pronto, cópia? Cópia. Oxanéia 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, hoje intercepta a Zulu 16, após conforme rota do plano, aciona 5034, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, decola do verde, curva direita, da Euleda, direto bridge, operador 16. Belo Horizonte, Trip, Porto, 5034, 19.8. O chame 6259, cotejamento correto e chame para acionamento push. 6259. Portanto, 3894, Alfa, da Juliette. Portão 3894, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Ingresso via Juliette, posição número 3, portão 3894. TAM 3897, temos uma modificação aqui na sua rota, sua companhia fez uma CHG, ok? Pronto para cópia? Pronto para cópia. A saída permanece a mesma, da Euleda Bridge com curva direita, em Bridge intercepta Upper Zulu no meia até Bravo Hotel Zulu após via roda do plano de voo. A Bridge permanece, a cópia intercepta Upper Zulu no meia até BHC, continua o resto da rota. Afirmo. Portão 05 inicia a porta quando pronto para o táxi. 67, para o táxi 232 a bordo, 4 horas nossa autonomia, Santo Galeão. O fim POB, TAM 3897. 132, 232. TAM 3897, autorizado táxi, para o ponto de espera da pista 17, via pátio, correção, pista 10, via pátio, Índia. QNH 10-10, no ponto de espera, chame torre em 118.95. Pátio Índia, 1010 ajustes, 1895, no ponto de espera, da 10-3897. Salvador, Oceania 259, O Channel 6259, repita a informação, por favor. Pronto para o pushback, o Channel 6259, coordenando com a equipe de escola pushback, está no mesmo time para o táxi. Da lista, chama para o táxi 6259. Salvador, chama 6259. Pronto para o táxi, 4 horas de Pega Leão, 167 jovem. O Chanel 6259, confirma somente o PB, por favor. 167. 162, o Channel 6259. 167, 6259 da Channel. Gente, o Channel 6259, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 10. Via Índia, 295.0, 6259, boa noite. boa noite, o Gol 971. Gol 971, falou Salvador, autorizado via correção, autorizado táxi, via Alfa Juliette para o Portão Uno. Alfa Juliette, Lima 2.